patrocinador oficial do baile do Matese. É a Duque Gold, o patinho mais famoso do Brasil. R.A. Boutique, do meu parceiro empresário Anderson. Penélope Charmosa. O Amigolhão e a Deise Miranda. É a Penélope Charmosa na parada. Ricardo Sidori, o homem do gás do baile. É Ricardo Sidori. Espada do Sal, o melhor bronze do estado do Pará também. Espada do Sal, da minha amiga Renata. Renatinha, bora começar. O homem do baile mais famoso do estado do Pará chegou. DJ Patrese. DJ Patrese. E aí? DJ aí, Patrese. Patrese. Patrese. Patrese. Chegou pra botar a galera pra fazer o caqueado. Tá na hora! Detonando muito som no maior baile do Brasil. Comprove isso agora. O baile do Patrese chegou sem gracinha. E aí, Detona DJ Patrese e bota a galera pra fazer o caquear. Vai fogo! Toma! Ei! Joga! Agora! Agora! Agora! Se prepara que hoje à noite eu vou comer, vou botar pra gerar. Prepara, vai ligar. Prepara, dura! Patrese! Muito chapado hoje. Joga também. Cadê o grito das virgens? O grito das gostosas. 5, 4, 3, 2. Prepara. Lá vai fogo. Ei. Ei.

vai dançando e o Patrese detonando. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, vai! Três, o baile, baile. E aí, Paulo? E aí, Carla? Segura, meu irmão! Bora, Bruninho, bora, D2. Tá todo mundo aqui, ó! Agora! Lá vai! Hoje à noite as estrelas brilham mais. Canta, Pipiri! É burro porque elas querem é te ver. Só lembrando que hoje, sabadão, a, força, a parada continua no Palácio dos Bares. Baile do Patrese, Marlon Beach. Hoje, sabadão, tem palácio. Veja cedo, alguma luz aí, Brasil. E dizer que à noite eu oro, peço para Deus. E o quê? Toda a coragem que eu preciso. São os melhores. Dizer o quanto eu te amo. E aí? Então preste atenção. Eu vim primeira você. Mão. Meu patrão Vieira. Vieira de Isa. Tá comigo. E aí, Motora Vinícius. Tá aqui Brasil com a gente. Um abraço, garoto. Lama! Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. São os melhores. Elas querem é te ver. Lama! Os escudos mais a força. A Clícia Rodrigues. Não tenho. Semi Estúdio, galera, com a gente. Um abraço, um beijão pra você, mulher. Se eu... Ricardo Chitor. Talvez seja cedo para te dizer que à noite eu oro, peço. Eu vou estar do que gol, Dede. Adeus, toda coragem Nova. Que eu preciso pra dizer o quanto eu te amo. E agora? Então preste atenção. Não viu, deixa aí. Eu vim primeira mão. Prometo tentar ser o melhor do mundo. E o quê? Apaixonar a cada beijo. Prefeita conselheiro. Reclamar. É o louro. Parei de tudo. Nesse rosto um sorriso. Verás um. Olha o Luninho. Quando eu vou me dedicar. Tá apaixonado, tá apaixonado, babaca. Vem pro baile do Patrese que é rapidinho que passa. Vem pro baile do Patrese. Now this is a story all about. Tá de carreado! Turned upside down and I'd like to take a minute and just sit right there. Agora! As I really eu sei se DJ. Então! Então! Os caras só no caqueado, olha o D2. Elas estão chegando caqueado, eu vou mandando. Yeah. Elas estão chegando caqueado. Lá vai. Toma, papai. Bora, Bruninho. Bruninho já mandou avisar que véspera do Círio vai ter o bandeirão da Crocolive. Planeta Show! Quero ver. Hoje eu vou te arrebentar. E a galera vai dançando. E o Patrese detonando. Vambora. Canta comigo. Não complique. Muito simples. E aí? Só fazer depois. Um mais um. Raíssa, Kate, né? Sou eu. Designer, sobrancelha. Meu. É muita onda isso aí, sozinho, meu irmão. Lá vai, bora, porra. Você me perdeu. Bora da pressão, porra. Então é só aqui, aí. Sinto saudades. A gente não viver. Tá bonito. A maluquinha. O Louro, o Felipe. Os caras dois não servia, né? Uma chance. Fala, meu brother, Thiaguinho. Os criadores do Redê. Que eu vou te fazer feliz. E que seja só por... Os cria também, da Alameda. Águas Lindas. Estão em peso aqui, ó. No camarote. E aí, meu parceiro Léo. O Índio também, Cross. E o Adriano Doce. Fala comigo. O quê? Por esse... E a família Pitt sempre aqui, amor. E aí, Lorinha? Bora, meu irmão! Bora, Brena! Você... Só lembrando que domingão só... a parada é o Caldeirão, viu? Eu não... Caldeirão da Top Show, saber... Jurunas, Pai do Patrés, o Marlon Bigi vai... e Pagode da Comunidade! DJ! Quebrada, bota a pose no malandro. Agora! Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tá babando. Cuspei pra poucas ideias. Vem dançando! Coloca, tô sentando. Vou socar, socadinha, que delícia, vai socando. Aproveita o... Vai, de boa! E cai de boca, me chupando. Vou socar, socadinha, tá desguiado, delícia, né? Vai socando. Aproveita o... Calou, calou, calou, calou. Vou socar, socadinha. Vai na minha cara, delícia, diga só. Vai socar, aí, pai. Aproveita o ID. É só pra dar um... Vai! Ela terminou comigo, faz um mês, arrependeu. Vixe, fodeu, fodeu, fodeu. Já tava nem o tabaco. Gosto do fresquinho, né? Fica eu, vixe, fodeu. Lá vai, lá vai! Elas vão provar do gosto que tu perdeu. Elas vão provar do gosto que tu perdeu. Você! E aí? É fuga na dona de casa, vou atrás das putas. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar o quê? Vai dar o quê? Vai dar PT. Vai. Chegou, chegou, demorou, mas chegou. Que saudade da minha... Com ela não tem caô, é todo dia. Pode, garçada! Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Ah, é? Vocês! Eu quero com a minha ex. Rio! Sabe por quê? Minha ex. Com ela não tem caô, e eu canto na moral. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Ai, claro. Partiu aonde é o Mandela. Vai, eu preciso te ter. Vai, você, mozão, eu não preciso mais beber e nem fumar. E aí, meu patrão Edilson? Edilson de Assis me e a sua esposa Manu. Olha, meu patrão! Quando ele chega, o bicho pega, meu irmão. Você sentando, mozão. E aí? Me deu um onda, que vontade de te ter. Coisas da vida, minha ex quer vir. Isso complica, que às vezes bate vontade e eu taca p... Nós bota elas pra mamar, nós é ruim não marca toca, depois chega o emocionado. E o quê? Pra beijar na boca, depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Vocês! Aí eu vou ter que zoar. E o quê? Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Mas eu só quero ser feliz. E aí, Thiaguinho dos Garotos do Red, é? O homem das fronteiras, meu irmão. Com considerado. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto quem tem amigo viado. Alô, peixe do uísque, Jordan também. Marinheiro. Lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita quem tem amiga galinha. E aí? Vou mandar um papo reto, é verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Joga! Olha o pulinho! O Rômulo Leal, do Depósito Imperador, tá comigo! O poço esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Quem gosta é o miau dessa parada aí, ó. E canta, canta, canta, canta, vai. O quê? Vai. Patrese, Patrese. Vai dançando. E a galera vai. O quê? É o DJ. Vai. Vai. Vai se ligando. Bora, meu patrão, Edilson Assis. E quarta-feira tem a quadra das estrelas. Aqui no Ponte Show. Vai. Senta de mim na goção. Fica de mim, fica de mim. E a dona Manu. Senta de mim na goção. Fica de mim, fica de mim. Vai, novinha. Se tu for educada, até bato pra tua amiguinha. Senta de mim, senta de mim, senta de mim, senta de mim. A torcida do Paysandu tá aí, tá? Torcida do Papão, na palma da mão. A torcida do Papão. Torcida do Paysandu, dá uma vaia na galera do Rema aí, bora lá! Então joga, joga, joga, vai! Levanta a mão, bate palma, vai! Levanta a mão, bate palma, torcida do Papão! Levanta a mão! Alô, Evertinho! Os garotos do Red na área, bebê! Sacode, Marcomit! A torcida é fresca, não! Pula, sai do chão! A torcida do Papão! Vai! E a torcida do Leão! Torcida do Remo! Joga a mãozinha pra cima! A torcida do Remo tá feliz da vida! E bateu lá fora e também! Joga e joga! Torcida do Leão! Torcida do Leão! Joga pra cima! Joga, joga, joga, joga! Joga. Agora! É vibra, é muito forte. Alô, Pipirão. Emoçada, sou remo de coração. Bom de guerreiro, DJ Patrese. Nada no estádio. Vamos lá. É da sacude. Bom de guerreiro. Vocês. Sou remoçada no estádio. Eu posso o tempo inteiro. Yeah. E aí? Chapa quente, tá lindo. Sai, sai da frente. Sai que a se quer dar um olé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Vocês, tu já sabe qual é. O complexo da pé é o verdadeiro puta. Que tá tudo bom. Te liga. Vini, cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crente. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, tá. Cadê o grito das virgens? O grito das sinceras! Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Você! Vamos lá pro carro que você vai ver. Vai ter putaria. E a putaria, bora! Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Então senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Te chamei aqui pra te falar que nosso DJ Patrese. Viajei e vi depois pensei vocês que a liberdade em mim acabou. te encontrar. É o baile do Patrese que eu amo. Se tu quiser queimar o balão. Eu vou pro baile da Colômbia, porque eu quero putaria. Lá começa de noite. E aí? E só termina de dia. Colômbia, mais da Colômbia. Na tcheca, na tchequinha, bota tudo na novinha. Na tcheca. E aí? Tá de mulher! Patrese, Patrese. Vocês, vocês! Abandonado, ansiedade, coração desesperado. Pra cantar, vai! É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. E aí, meu patrão, Edilson de Assis! E quase tudo. E aí, Manu! Olha, Edilson! É o ponte daquele jeito, sim! Pedaço de amor pra todo lado. Agora! Aonde? Tô sofrendo. Dubai. Que vontade de tacar meu celular na parede. Oh baby, me atende. Agora! Ah, que vontade de tacar meu celular na... E aí, meu sucesso, Santa Silva Corion e Marcinho Sensação. Após essa quidinha pra ser um engordo, pra detonar tudo. Olha a cabeça no que, cê tá achando que eu sou chiclete. Patrese, mas diga agora, DJ Patrese. Patrese, e aí? Me merece. Lá vai. Mas o jogo virou, tô revertendo a situação. E quem mandou escolher a farra e o paredão. E eu tô chegando, preparar seu coração. Vocês! Pois se prepara. Rolê, vou botar pra gerar. Vai chorar, vai ligar. Lá vai! Você vai beber, vai chorar. Chama! DJ pra trazer! Me dá proteção no mundão de maldade. Mais um sonhador nessa grande cidade. Fé no pobre louco, sou pecador. Mas sou filho de quem tem um pecado. Quem conhece o meu coração? Puxa. E me deu uma segunda chance. Meu amor, tava junto mesmo sem um cifrão. Sabe que se eu tiver condição, vai ser tipo a princesa de Londres. Na minha aliança tem seu nome. Vai usar Lili, roupa da Planet Tommy. Joias Louis V, o Antio VIP e o Paco Rabanne. Então persiste, a mente é fértil. Pra sonhar não tem limite. E quem diria nós, saberás naquele pique. E de primeira vista uns falam que não existe. Talvez foi uma miragem, ou então cena de filme. Fechei com a Johnny Walker, viver bem é o seguinte. De taça, com os parça é vários brindes. Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade. Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde. E nessa cidade, dizem que nós é outra fita. Se mencionado que a mente delas complica. Os menor sonhador, hoje esbanjam suas conquistas. Tipo efeito nuclear, já causando até destroço. Pra elas triste, tipo um fim, quase um divórcio. Uns até perguntam por que tanto desperdício. Eu tô no satisfeito, é o que dá, se te dá nisso. E uma caixa de surpresa de um mundo factício. Mal lua, nós foi de praia, mas Patrese. Qualquer é em Santa Catarina, paraíso de o baile. E o AP tá valendo a minha janta. É o baile. E o cavalinho nelas casa para nós. As fatos sim, a cavalo de Troia. Não mais levando a sério. Esquece. Hoje não é mais questão. Dinheiro já foi mistério. Pois não é dizer que gosta. Fui a lutar com desejo do mistério. Esquece. desvendar. Hoje a forma é exclusiva e a rotina é classe A. Simplesmente os quatro é minha capital. É o baile do Patrese. É no passinho debochado, debochado. Tão falando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, porra. Se eu te incomodo, então desliga o celular. Nós pode até ser liso, mas nós sabe luxar. Força da minha cara, do meu jeito debochado, sinto muito. Olha como eu tô preocupado, preocupado. Bora, Azul. O Azul do Rock tá na área. Patinho debochado. Tudo na conta dele, tô nem vendo. Tá com a ponta. A pisadinha debochada. Ela na aventura, na aventura. Tá espanando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que eu não tomo jeito, é quem paga meu boleto, é. Eu te incomodo, então desliga o celular. Nós pode até ser liso, mas nós sabe luxar. Se não gosta de mim, do meu jeito debochado, me desculpe, olha como eu tô preocupado. É no passinho do deboche. Na pisadinha do deboche. Chega Petró, chega Petró, chega Petró. Puxei seu fundamento, percebi um fato sinistro. Essa bandida aí só coloca o bandido. Fumando um back, pilotando a vida louca. Na tocha, eu vou empurrar com força. Desde quebrada que agora não só vem dela sentando. Sequência de vapana, tinha que ela não vai aguentar. Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar. E eu vou te pular, que eu vou te pular. E eu vou te pular, que eu vou te pular. E eu vou te pular. É o baile. O baile do Patrese chegou. Sem gracinha. Patrese. E aí? E aí, meu parceiro Peixe do Whisky? Já que com a gente, ó! Lava, lava, lava! Separei, porra! Tô solteira agora! Tô solteira agora! E o DJ? DJ do baile, eu vou sentar na você! É o baile! Tá na você, tá na você, tá na tua piru! Vem piru, vem piru, vem piru, tá solteira! Vem piru, vem piru, vem piru, tá solteira! Tá solteira, tá solteira, tá solteira! Tô solteira agora! Vem, vem, vem, vem, tá solteira! Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, esses caras vêm de outro planeta, aterrissaram em Recife. Se liga! Ela bola um pouco no barril de subiche. Nós só bebe o uísque, elas na carreira do pó. Vem pra... Olha o ponte, daquele jeito. Pra menor. Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé. Então bota nela, comigo, bota! Ele quer sair comigo, o pente alongado, cabelinho colorido. Oi, ele quer sair comigo, o pente na cintura e o... Que é? Ele é bandido. Bora na Pai d'Égua, localizado bandido, na praça bandido, Eduardo Angelim, fechado no baile do Batrense. Olha o serrote, olha o serrote. Ele é bandido. Passa o pau na jota dela. Bota. Passa o pau na jota dela. Que rocha, velho. Vai ligar o Guaraná do estado do Pará. Bota. Passa o pau na jota dela. Bota. Que eu vou sarrar no seu pé. Então bota que eu vou sarrar no seu pé. Então bota que eu vou sarrar na bota que eu vou sarrar no seu pé. Bota. Bora na Pai d'Égua. Localizado na praça Eduardo Angelim, fechado com o baile do Batrense. Égua do Guaraná top. Prepara a serrada, engraçado. Saco vai ser doido. Nós só bebe o uísque, elas na carreira do pó. Vem pra Camaragibe da xereca por menor. Bora, Pipirinha. Bota que eu vou sarrar no seu pé. Ele quer sair. Apresentamos Caixa Baixa. Sai comigo, o vento. A estádio tem palácio, prepara. Oi, ele quer sair comigo. O azul é o quê? Tira a cintura e o cabelinho colorido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ele é bandido, bandido. Lava! do 12. Droga aí, hoje. E a galera tá no 12, meu irmão. Vai se ligando. Vai se ligando. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Aí não dá pra passar. Chacal. Fica parado. Papudinho. No nosso rabo, tô louca de lança. Chama. Que minha bunda balança, tô louca de lança. Chama. Tá chegando. Que minha bunda balança aí. O que acontece em Vegas? Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias. Porra, o que acontece em Vegas? Pra se ligar, Ponte! Me arrasta no. E deixa eu mandar abraço também, nosso grande parceiro. Porra, Gustavo! Dos Gardanetes aqui com a gente. Ele é só a primeira dama! Ideia, porra, o que acontece em Vegas? Morre em Vegas. Pode dois. Faz ideia. Toma logo a primeira. Passa logo o sono. Lá vai. Então segura, vai. Vocês. Tá apaixonado? Tá apaixonado? Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. Tá esperando pra ir pra 13, vai. Babaca, tá apaixonado? Babaca, fica 5 minutos. Tá chegando já, o Breno tá trazendo que aí. Passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos. Tô realizando um sonho, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Em breve nos cinemas. Patrese. É o impossível. Joga pra cima que vai começar. Bagulho doido. Bora, Ponte. Bora, Buda. Homem da rave, tá na... E agora, e agora? Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. É o louro, né? Preciso de ninguém pra fazer, rocha, fazer rocha, merda comigo. Bagulho doido. Eu sozinho boto minha vida. Bora, louro, perigo. Segura, meu irmão. Eu sozinho boto minha vida em perigo. E aí, Paulo? E aí, Carla? Senhor, o casal do baile sempre comigo. Bora, D2. Segura. Tadinho da Jota. Ou ele me ama ou ele me mata, mas acho que ele me ama. Presidente Bruninho. É a nossa Croca Live. Alô, Bruninho! Bora, Bruninho, bagulho doido. Segura. Acabou a semana, já é final de semana. E hoje é sexta-feira. E hoje é sexta-feira. Pego o carro de amigo e entrego só segunda-feira. Tarará, tarará, tarará, tarará. O quê? Tarará. E agora? Você é tipo pantufa, em casa é gostosinha, mas fora passo vergonha. Vem dançando, vem! Vergonha. Tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, tuts, quero ver. Quero ver. Tuts, tuts, esquece. Tuts, tuts, tuts, a live. Hoje eu fico com a outra pensando em você. Explodiu. Esquecer essa novinha, mano. Tô fumando um chá pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Tô fumando um chá com a seda preta pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. Novinha Ronaldinho! Difícil esquecer. Parceiro Ronald também é sua primeira dama. Tô fumando um chá com a seda preta pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buceta. A verdade é uma só. Aceita se quiser, vai que cê só e aí? Uma, se tem varas no pé. Agora só de uma, se tem varas no pé. Vai que cê só de uma, se tem varas no pé. Parceiro Vinícius, o nosso menino do Tapanã também tá aqui, a gente, obrigado, viu? Uma só, aceita se quiser, vai que cê só de uma, se tem varas no pé. Tô fumando um chá com as e a família Gratidão de Muju. Já que com a gente também aí, Lucas. Da nossa também, galera, com a gente. Alô, Nando. Alô, Tubarão. De Rocha. Ela encostou no bailão. E aí? Trouxe um boldo pra nós dois fumar. Lava! Eu com aquele lança na mão. Avistei a vítima que vou machucar. Vocês! Espirro, lança. Toma! Espirro, lança. dá em nada, né, pipoca? E aí, Serpinho? Tá pago! CM Studio! Alô, Clícia Rodrigues! E a galera do Ricardo Chitores! O homem do gás do baile! Então bora! Como é que nós tava, pai? O Lourinho também da família Pitty, a Natália e Yasmin, o Motora Vinícius e o Buda. É, o Buda tá na área, meu irmão. Caralho, foda. Espai! O DJ DN é o família Pitty! DJ DN no beat, acertando Ferrari, headshot. Os meninão da quebrada anda muito violento. Empinou a bunda no baile, e aí? Tá batendo. Alô, Brasil, bora, pai! É disso que elas gostam, só tá pão nervoso no ar. Vai se ligando! Bora, meu gerente Marcelo, pra cima. Chegamos assim no point, ó. Fala, Cizinho. E o nosso brother também, parceiro Cizinho. Comandante número 1 da panelinha tá na área, tá aqui comigo. Toma! Barraco, finge que ora. Bora, Bruninho, pra cima. Manda logo um meio. Agarre a lá, vem jogando. Serra hoje. Vem jogando o rabi, a lá, vem jogando. Vem jogando o rabi, a lá. Tá furando com os amigos da boca. Bucanas, água de bandido, plantão foi sofrido, então vamos blindar. Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca. Lá vai. Se descobre que eu sou bandido, ela joga com força querendo me dar. Boca, Patrese. Quer dar coisa rica da boca. E aí, Bion? Ai, calica, quer dar coisa rica da boca. Ela vem fazendo a posição, jogando assim. Vai tacando o bucetão enquanto eu aperto um fininho. Melhores amigos, pode postar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. E agora? Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando. Tá de pipirinha, bora, bora, bora. Jogando boquete. Meu parceiro Pipirinha, já que Brasil com a gente. Que eu tô gravando. E o palácio vai pegar fogo hoje. Hoje, Pipirinha, prepara, meu irmão, lá no teu setor. Eu tô gravando você pagando o boquete, faz a porra. Alô, Felipe, o Ivanzinho também, galera do Beco. Já aqui, ó. Ela vem fazendo a posição, jogando as... E o quê? Vai tacando o... Fala, louro. O louro prefeito da Conselheiro tá na... Não pode postar aquele videozinho. E o aço do rock! Fazendo assim. Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! Aquece! Lava! Olha pra você que tá bebendo sua cerveja, bebendo seu uísque aí. Já tem uns copos personalizados do pai e do Patrés, viu? Quanto é que tá, Fabrício? 15? Não, faz o seguinte, vende a 10 e o restante bota tudo na conta do Patrés aí, tô nem vendo. 10 conto, bora! Traz logo a copa pra cá que fica de bebê. E aí, Breno Brasil? Vamos que vamos! Vai, toma só. DJ Patrese! E a galera invade! Vamos lá, lá, lá! A boate! Faz teu nome, brother! Faz teu nome! DJ Patrese. O top DJ do Pará. Sacode! Balança! Alô, Buda! Bateu. Fala, Tarcísio. Você também, nosso parceiro Maurinho. Marquinho tá na área, tá? Então pronto. Pra cima. Refresca, não! Família Pit na área! Vamos que vamos! DJ Matrese! E aí, meu parceiro Miau, já aqui comigo também, um abraço, Miau. Você é considerado aqui no bairro. Prepara, pipirinha. Hoje, sabadão, a parada vai ser no palácio. E as bichas vão estar lá. E aí, Thiago Lima, vamos que vamos, D2, agora. Gustavo também dos Gatos da NET, já que Brasil com a gente. Vamos nessa! O Chito, vai! Agora, Buda. DJ Patrese é o nome da emoção. Baile do Patrese. O top DJ do Pará. Vem curtir o baile do Patrese. Patrese. DJ Patrese. Detonando muito som no maior baile do Brasil. E o D2 do Rock. Vai se ligando, Point! E deixa eu mandar um abraço também. Os cria da Lameira também, da Guaslina. Tá todo mundo em peso no camarote. Tá só um festão, o Léo, GTA. O Índio, o Índio Cross. Adriano T12, né? A cúpula do Bruninho. Pra se ligar, bora! E dance, dance, dance, dance, dance, dance. Acordou. E aí? Patrese. O baile do Patrese chegou sem gracinha. Vambora na batida, vambora na batida. Chega junto que o baile é desse jeito. Recorda, já já o bagulho. Consigo controlar. Vou dançar, curtindo o som. As melhores, vai! O águia de fogo, amor. DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar. Os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. Faz o S, levante a mão e faz o S. Ao som da águia de fogo. Faz o S. Sinta a pressão da dentada do animal. Arr! né? O amigo Gabriel, já aqui comigo também, um abraço do Patrese. Vamos que vamos, galera do Juruna do setor, estou aqui, ó. Estou pensando em ti. E você? Mas você não está aqui. Tá aqui no baile. Me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim. Baile aqui. Segura. Até te peço, por favor. Só não tem. Onde você está? Relembrando. O top DJ do Pará. Vem meu príncipe negro, o som da galera. Detona, detona! Lama! DJ Patrese! Patrese! Vai soltar o vídeo aí? A noite cai, não te encontrei. E agora, e agora? Meu amor, não dá pra te esquecer. Vou com o buziço, o poderoso cobra. Encontrar você com o DJ Juninho consagrado. Vou com o buziço. Só no tempo, Azul. Pregão de letra. Ela está de volta mais uma vez. Eu preciso dizer a verdade, verdade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. E agora? Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. E não! Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei. Agora! Só quem tá solteiro! Só quem tá feliz, quem vai sair do ponte muito chapado hoje, vem comigo! Essa distância me mata, eu quero ter você de novo aqui. E aí? Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar. Ser feliz e dizer a você do meu amor. Você, você. E o quê? O quê? Lá vai mais uma. Titirari, tirarirarara. Titirari, tirarirarara. Patrese. Olha o Luninho. Lembrando. Canta, ponte, canta. Sofá, o Luan também tá no berço aqui, meu irmão, comemorando. Eletrônica, vão te levar e mostrar. Vai Meu águia de fogo. E eu, e eu, e eu, e eu. Eu sou. Galera no camarote! E aí, Thiago, segura, meu irmão! Sou como águia sobrevoa. Lá vai mais, mais, mais. Homem do baile chegou. Foi lindo demais o nosso amor. Foi lindo de dois. Mas você sumiu minha. Só os melhores, só os principais. Pra se ligar. Ei, meu corpo. Puxou, puxou. E sente falta de você. E não, e não. Não faz assim, volte pra mim. Sou louco por você. Como tá? Está fria a madrugada. Fico a te esperar e nada. Sonho acordado pensando em ti. O nosso amor não tem fim. Com 2 segundos pra te amar. Meu amor, me diga onde está. Te encontro na luz do luar. Sorrindo a me olhar. E o ar. E eu respiro é o cheiro dele. São os melhores. Sonhar. É o baile do Patrese. Você! Hoje eu chorei no quarto ao ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Chora, Dedo. Grito o seu nome, tento disfarçar, mas não sei como fugir. Se você não dá, porque você se esconde? Só no tempo! Te procurar com medo de dar amor eternamente. Quero te falar que eu já me decidi. Com você vou ser feliz. Então recorda! Com você que eu vou viver essa paixão. Eu sou completamente. aniversário da Aninha hoje, Aninha!